Controle, Salvador, gol, ponto 972. Tem a informação Delta, cruzou 190, mantendo por 50. Gol 972. Rios, Goiduna, desça 2000 pés. Ajuste no 099. Boa noite, 2019, cuidado pela Goiduna. Eu tento manter a prova 50 por mais 35 milhas. Autorizado a linha e manter. Manter 4321. Autorizado Salvador, gol 1972. Oceaner 6258 no solo 56, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 121, décima 1, Oceaner 6258, boa. Boa. 30 milhas, depois você consegue já pro a Duna, e o nível autorizado 2000 pés. Negativo. 2000, boa no nosso respeito. Azul 4221, decolou 58. Chame o controle em 120, decimal 8. Controle 1208, azul 4221. Controle Salvador, azul 4221. Azul 4221, acione o código 5511. 5511, azul 4221. 4221, contato radar, sobe o 300. 4221, sente livre até o 300. Aprove, Duna, Golo 972. 972. Azul 4221, chame centro, Recife, frequência 12260. Recife 1260, Azul 4221. Salvador, boa noite, ó. 2793, informação é. Passando ponte, possibilidade de voar pelo. Azul 2713, acendo identificação, autorizado direto BOMF, ajuste no 0-4, reporte de áudio descida. BOMF 14, reportará descida. Contato radar 76 milhas nordeste de Salvador, vigilante. Salvador, boa noite, eu sou 4062. O 4062, essa identificação, Voiduna, desça 2 mil pés, ajuste no 099. O 4062 vai manter a chegada das informações, né? Copiou, 4062. Copiado. Congresso para 2000, mantendo a chegada 4062. Confirmando autorizado o procedimento, voo no 972. Autorizado, ajuste no 099. Autorizado o procedimento, no 099, voo no 972. Estabilizado, voo no 972, com a pista 10 à vista. Voo 972, chame a torre 198, decimal 95. Aprovado 295, voo no 972, voo. Salvador, é o voo 1972, estando no final, pista 10. Voo 1972, avistado, autorizado pouso, 10 graus, 119. Seguinte, autorizado pouso, pista 10, voo 1972. controle Salvador, gol 1172. Da informação Delta, boa noite. 172, autorizado de 4.000 pés. Controle Salvador, clareza 1, senhor. Estamos efetuando desvio, curvou à esquerda agora, estamos mantendo a proa 065. Aproximadamente mais umas 30 milhas nessa proa, depois pode voar, tá? Gente, desça para 4.000 pés, quando tiver condições de voar duna, informe ao controle. 4.000, após desvio, direto duna, obrigado, senhor. Gol 972, no solo 1-4. Beira direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita, solo 2-1-1, gol 972. Eu confirmando, você vai dar um farol rotativo à esquerda, através da casa inteira no Zé, é farol aqui do aeroporto? Confirmo. Próxima, através da casa inteira no zero, à frente, à esquerda. Muito forte, chegou a ofuscar aí a distância de aproximação. Tá bom, obrigado, uma boa noite, você escuta o código. Solo 121, decimal 1. 201. Oi, 972, livrou na sua escuta. Bruno 972, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 972. Azul 9541, Voimari, reporte de áudio descido. No contato radar, sudoeste de Salvador, 63 milhas. Descida azul 27 no 3. 27 no 3, desça para 050, ajuste no 09. 050 com 19, 27 no 3. 9541, no desse mantenho 060. 060, não. Estabilizou 4062. O 4062, chame a torre 198 decimal 95. 1895, 4062, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Azul 4062, avistado, cheque trem, autorizado pouso, 120 graus, 089. Autorizado pouso, azul 4062. Gente, no 172. Isso é para 2000 pés no 172, reporte localizador, ajuste no 019. 2000 no 019, reportaremos no localizador, gol 1172. Azul 2713, sobre operação vai manter a presente proa, limitada radial 280 de Salvador. Azul 9541, Resusa para 2209. 220. Controle, é o azul 9545. Diga. Qual seria a velocidade ideal para manter? 210. 210. Pode manter 200 se for preciso. Ok, melhor. Azul 2713, curva esquerda pro 220. 220, 27 no 3. 27 no 3, desce para 3000 pés, ajuste no 019. 3019 no ajuste. U 4062, no solo 24, libera direita, solo 121, decimal 1, não. Solo 21, azul 4062, libera direita. Solo, boa noite, azul 4062, livrou na eco. Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, com a 062. Azul 9541, condições de curva esquerda na proa 010. Afirmo, se for preciso pode reduzir mais também. Proa esquerda, proa 010, limite radial 280. 010, limite a 280, efetuando uma redução maior. Uno 172, se tiver condições, mantenha a velocidade até a tuna. Azul 2713, curva esquerda para o 190. Esquerda 190, azul 2713. Azul 9541, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Para 4.000, está no 09, 9541. Azul 9541, curva direita pro 040. Direita 040, 9541. Iniciando a redução, voo na 172. Gente, azul 2713, reduza para 1970 nós, autorizado interceptar nessa proa. Subindo para 170, vai interceptando essa proa, ele é satisfeito, 2703. Desça para 2.000 pés, 2703. 2.000 pés. Turno 172, chame a torre 19895. 118900. Salvador, gol 1172, boa noite. Gol 1172, boa noite. Continua a aproximação, acusa avistando. Cheque o trem de boa. Portaria avistando. Já está embaixo de travagem. Direita 060 para o trabalhador. 5541, autorizado 3.000 pés. 3.000 cent. Pistando 1.500. Cliente, gol 1172, autorizado pouso no 20 grau 089. Livre pouso, confirma o vento, por favor, senhor. 120 graus, 089. Livre pouso, obrigado, senhor. Azul 2703, chame a torre 19895. 2-5-5-2-7-1-3. Azul 9541, desce no glide e chame a torre 19895. 118-95, grato pelo apoio, até a próxima. Sabe. Azul 2713, acusa avistando. Acusará. Boa noite, o Azul 9541. Azul 9541, continua a aproximação, acusa avistando a pista. Exato. Gol no 172, no solo 31, libere direita, solo 121, decimal 1. 211? Afirma. Obrigado, até mais tarde. É. Salvador, 1172, livrando a pista, bom dia. 1172, bom dia, autorizando o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1172. Confirma o vento para o 2713, gentileza? 120 graus, 099. 20 com nós. Antes da Juliette, o 1172. 1172, autorizado em graça. 41 via Juliette, posição 07. Autorizado até a 07 do voo 1172. Obrigado, até mais. Azul 27813, no solo 34, libere direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 2713, azul. Salvador, boa noite, azul 2713. Azul 2713, boa noite, 30 táxi, e Alfa, Kilo, pátio 3. Atenção ao sinalizador, posição prevista 02 Romeu. Alfa 5, 43, prevista 2 Romeu, Azul 9541, cheque o trem, autorizado pouso. 120 graus, 109. 9541, trem baixo, checado, liga o pouso. Azul 9541, no solo 39, libere a direita, chame o solo em 121, décima 1. 121, Uno, azul 27, 9541, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 9541, virou. Azul 9541, autorizado táxi via Alfa, Kilo. Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 01. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 01, 9541, grato, boa noite. Salvador Cordial, bom dia, esse é o Azul 9300, centro de informação Eco. Azul 9300, Eco, confere a guarda só um minuto, copo ponto seguro, prepara a saída coral. E aguardando um minuto aí, saída coral, Azul 9300. 9300, agora 5 para o copo. Irmão, 9300 na tua escuta. Azul 9300, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída coral. Transponder 5524, controleiro 208. Do Porto Seguro, nível 180, rota conforme o plano. Decola da 10 com curva pela direita, cumpre o perfil da saída coral. 5524, o transponder, 120.8 é o controle. Para o azul, 9300. Azul 9300, cotejamento correto, apenas uma... novo transponder 0260, Loca. 0260, azul 9300. Cotejamento correto, reporta profissional no pátio 3. Para posicionamento, pátio 3, azul 9300. Salvador, o azul 9300, parte 3 para puxa acionamento. Autorizado, chama táxi, azul 9300. Chamaremos.